Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. A partir de agora, a conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. Temos baixado juros, reduzido impostos. Jorge, chegou o homem ungido e o grito do gigante. Operação Lava Jato. Atenção, vai começar. Adivinha onde estamos? Eu estou morrendo de saudade. Morrendo de saudade de ouvir essa tua bela voz, bonita, cheirosa. Como é que você tá, Bruno? Tudo bem? Cara, eu fico paralisado sempre que você demonstra tanto sentimento. É mesmo? Por quê? Você acha que eu vou revelar algum segredo da nossa intimidade? A gente já conversou sobre isso. Não posso comentar sobre isso. Na verdade, seu advogado já me ligou que eu não posso fazer qualquer comentário sobre esse assunto, mas... Então, vamos pular adiante, Bruno. Sabe pra que nós estamos aqui, meu amigo? Sabe o que estamos fazendo nesse lugar? Não sei, comemorando Ano Novo? É, quase! Acabou o Carnaval, o Ano Novo começa agora. O Brasil está em festa. Espero que o Goblin tenha botado um fundo de festa aí, de música de Ano Novo. Porque o ano começa agora, Bruno. Estamos começando mais um ano no Brasil. O ano novo brasileiro, né? Teve um ano novo chinês, um ano novo mundial e um ano novo brasileiro. Caraca, pior que é verdade, né, cara? A gente tem um ano novo só nosso, próprio. É. Cara, eu tenho um pequeno orgulho do Brasil brilhou no meu coração agora. Por quê? Nós temos um ano novo próprio, temos uma cultura não, especial. Mas olha só, aí vem a pergunta. Se a gente tem um ano novo próprio, a gente tem um horóscopo próprio, entendeu? Esse é o ano de quem? Na China é o ano da cabra, e no Brasil? Brasil é o ano, devia ser o ano do bode, né, velho? Porque vai estar bode? É, sempre. Todo ano é ano do bode aqui, né? Só que aí é o seguinte, às vezes é um bode, depende do tipo de bode. Hoje é o bode montês, né? Esse ano é o bode montês. Né? Temos a chance de subir um pouquinho, né, nessa montanha. Se a gente tivesse um ano no Brasil, seria o quê, hein? Dá um chute aí, Bruno. Como assim? O animal? Se a gente tivesse um... É, se a gente tivesse um... Olha só, olha só. Brasileiro. O Brasil tinha que ter o signo da pizza. E tinha que ser o último, por hora, porque sempre acaba em pizza. Certo? Uhum. Certo. É, mas o quê? Agora eu entendi. É, o último signo da pizza, né? É, exatamente. A gente tinha que ter o signo do... Tinha que ter Saci, mula sem cabeça. Esse que tinha que ser nosso horóscopo, cara. Você é de que signo? Eu sou Saci, porque eu vivo pulando por aí, sei lá. Eu vivo ameaçado de cair. Se eu der uma banda, nada. Eu caio, né? Eu sou... É... Quem é nascido em Saci é perito em entrar na quarta banda. Pô, olha aí, cara. É um cara que andar sabe. Na corda bamba, andar na corda bamba com o pé só deve ser difícil. esse cara é maestro, o cara que anda na corda bamba com o pé só. É, e aí, com o começo desse ano, nós voltamos, né? Voltamos à realidade, voltamos aos negócios, voltamos ao comércio, voltamos ao trabalho. Que comecem os trabalhos, Bruno. Que comecem. Já que a gente não pode adiar mais, ficaria mais feio ainda continuar adiando. Então já vamos começar. Já que a gente não pode mais fingir, né, Bruno, que que estamos esperando alguma coisa. Isso, que está faltando alguma coisa para começar o ano, né? É, a gente não pode mais fingir que falta alguma coisa, então vamos dar início à nossa querida Arca dos Magos, é para isso que estamos aqui. Eu sou o Dreamer, estou aqui com o Bruno, nosso querido Weasel. Eu sou o Weasel, eu confundo os nomes, eu tenho vários nomes. Em podcasts diferentes, Bruno. Então. Você também assusta por causa disso, né? Porque a gente nunca sabe com quem tá falando. A gente nunca sabe. Hoje eu sou o Weasel, o Mago Azul. Estou aqui com o meu querido Fizzle, o Mago Vermelho. Não poderia deixar de começar um podcast anual sem a presença do Bruno. E eu gostaria que outros estivessem aqui. Tentei fazer com que o Gabriel estivesse presente. Tentei até convidar o nosso amigo, o Viking mais próximo, para participar. Mas ele está ocupado. Porque agora, por culpa de alguém, agora a gente precisa de documento assinado no cartório, porque alguém disse que ele era fácil, né? Ele fez umas exigências que precisamos cumprir. Precisamos cumprir. Eu estou ainda tentando convencê-lo. Estou aqui falando com ele. Na lista de exigências, a gente está fazendo um sacrifício fixo nessa semana. Exato. Estou prometendo coisas aqui. Vamos ver. E hoje o nosso assunto, qual é? São monstros gigantes, Bruno. Monstros gigantescos. Monstros grandes. Você se lembra, Bruno, de algum filme que você viu quando era criança? Da sua primeira experiência com monstros gigantes no cinema, nos jogos, em algum lugar? Um monstro gigante? Isso aí! Cara, eu acho que era Power Rangers, né? A Lamenta dos Anjos. Eu até cheguei a pegar a Jiraiya essa época e tal, mas o que ficou mais memória mais recente mesmo, de ter imagem e tudo, era Power Rangers. A lembrança mais vívida da sua infância no que tange aos monstros gigantes. Isso aí. Aqueles monstros super realistas. Você sempre viu os monstros gigantes como inimigos, né, Bruno? Sim. Você nunca esteve como aliado. Nunca estive como herói. Se bem que assim, tinha um Ultraman que pra mim era um monstro, aquele bicho, né? Ele era muito feio, cara. O Ultraman era muito feio. O Ultraman era um robô de pano, sei lá. Com óleo de pele. Ele era um robô tão desenvolvido que a pele dele era orgânica. O metal orgânico, sabe? Maleável. Eu nem lembro disso. Então tô acreditando que é verdade, sua. Você não lembra do Ultraman, Spectraman? Não, eu lembro deles, mas não lembro que era um robô de pele metal orgânico. Robôs foram assim. Sempre que surge um monstro gigante, o inimigo automático dele é um robô, né, cara? Olha aí, nunca tinha pensado nisso. Né? Pensam assim, monstro gigante, qual vai ser o inimigo? Pronto, um robô gigante também. Do mal. É sempre assim, cara. Cara, sabe o que isso significa? Que na natureza do bem e do mal existe um espelho, olha só. Tá, essa eu não entendi. É um espelho, cara. Você está atraindo o seu oposto. Certo? E o oposto do monstro gigante é um reflexo seu, só que do mal. Cara, que forçou muito. Cara, eu tentei levar eu isso aqui. Eu consegui te confundir, então eu tenho mais 5 na rolagem aqui de... Aquelas técnicas de improviso, leve, né? Cara, eu não consegui, cara. Tá, e os robôs gigantes, então, são sempre os heróis. Podia ter uma história em que fosse o contrário, né, cara? Tipo, um robô gigante apareceu, chame um monstro gigante pra nos salvar. Podia ser assim, né, cara? Cara, podia ser, né? Mas se copiar, existe algum episódio no meio desse aí em que acontece aquela coisa de realidade paralela, entendeu? Que os Power Rangers são malvados e os monstros gigantes são os pãozinhos. Nunca vi isso. Cara, aposto, Fred. Aposto. Eu não pago sua aposta porque eu também acredito que tenha. Então, o seu primeiro tokusatsu, que são essas histórias de robôs contra monstros, foi o Power Ranger mesmo, cara? Você é tão novinho assim? Ah, de memória mais vívida, sim. Eu lembro que eu assisti a Jiraiya, mas eu não lembro de nenhum episódio de Jiraiya. Eu lembro que eu tive até um boneco do Jiraiya, que o boneco eu até lembro. É, mas Jiraiya não tinha robô gigante. É. Não tinha monstro. Mas em relação ao monstro, eu acredito que é realmente correto. Monstro gigante. Cara, você é novinho, Bruno. Você é uma pequena flor desabrochando. Caraca, como que você consegue piorar as coisas sempre, né? Sempre colocar numa... Porque eu lembro que quando surgiu o Power Ranger, eu era adolescente, daquele que não podia gostar de Power Ranger, sabe? Era aquela coisa de criança. Eu Power Ranger é coisa de babaca, não gosto de Power Ranger, sabe qual é? Sei. Eu achava que eu sou que homem. Nesse momento. Eu sou uma coisa de homem. É, sou um homenzinho agora, quero pepecas, sabe qual é? Ficava em busca das pepecas que nunca chegavam. Era a eterna adolescência. E aí, cara, eu sou da época do Jaspion, do Changeman, cara. Esquadrão Relâmpago, Changeman. E, porra, cara, eu adorava tanto essa série, adorava tanto, cara, que ela era, tipo assim, a principal brincadeira, porque você sabe, nós somos de subúrbio, né? Nós brincamos nas ruas. Principal brincadeira das ruas era brincar de Esquadrão Relâmpago Changeman. A gente tinha a disputa pra ver quem ia ser o Change Dragon. Caraca, como que era esse processo democrático aí? É, o processo democrático era o mais forte. O garoto que era mais forte era sempre o Change Dragon. O processo democrático, e a gente era tinha porrada. Que ficar, a gente tinha que ficar se contentando com os outros. E aí era tipo assim: eu tinha tanto que me contentar com o Change Azul, sei lá, que era o Change Pegasus, que eu tinha que. Que na minha mente eu comecei a gostar mais do Change Pegasus do que do Change Dragon. Eu falava pra todo mundo que o meu preferido era o azul, porque eu só conseguia ser o azul, eu não conseguia ser o vermelho nem o preto. Eu era o mais fraco de todos, né? Então sobrava o azul pra mim, se não sobrasse uma das mulheres, né? Que aí a gente falava que era uma versão masculina delas, era tipo o irmão da Change Marmaid, sabe? Eu não lembro de nada disso, cara. Eu lembro que tinha o Changeman. Pô, cara, um cara que via Power Ranger não lembra do Changeman. Ah, mas, pô, tinha reprise na minha época, né, pô? Tinha reprise de tudo na minha época. Era a época da reprise. É verdade, né? Que eles sempre repetem, repassam, e isso vai rodando e rodando e surge versões e versões. Só que, depois do Power Ranger, as versões passaram a ser sempre do Power Ranger, né? Power Ranger Força Animal, Força Mestre, Força Ninja, Força Samurai, Força Turbo, Power Ranger no espaço, Power Ranger na floresta, Power Ranger, porra, no pântano, Power Ranger no filme pornô, cara, tinha tudo que era Power Ranger, tinha um tema de Power Ranger. Pra todos os temas, havia um Power Ranger lá. É, perdi o fio da meada, mas... Perdeu por quê? Porra! Foi falar com eu estava um olhando o horizonte aí. Aqui, o horizonte com os monstros, imaginando todos os monstros. Qual era o seu Power Ranger preferido, cara? Ah, meu Power Ranger preferido. Cara, eu acho que... Eu não lembro qual era... Era o Ranger Verde, que tinha um dinossauro. Lembra aquele chamar com a flautinha dele? Puta, cara, que porque... gay, cara. Sério? Ah, porra, cara. O que seria se eu falasse que era o Rosa, né? Por favor. Porque ele tinha o próprio robô gigante, cara. Ele não tinha que dividir com o outro. E o robô gigante dele era um dinossauro. Não era um robô quadradão, entendeu? Um robô dinossauro que, porque no fundo, não deixa de ser uma representação do monstro gigante, né? É. Ou seja, a teoria do espelho não está toda errada. Olha aí, olha aí. Não está toda perdida. Ah. Bruno, Oi. Eu dei um tempo aqui, nosso amigo Viking falou que vem, mas nós vamos tentar esperá-lo depois da nossa querida abertura, porque ela está vindo aí. Eu tentei enrolar o máximo que pude, mas você sabe que agora nós temos tempinho, né, Bruno? Você sabe? Temos? Temos tempinho cronometrado pelo nosso querido... Pelo nosso querido Goblin ditador maligno. O chicote se instala. Pá, cara. Antes ele era escravo, agora ele dominou o mundo. Porque ele percebeu que ele tá em maioria, né? Porque quando a gente fala em Goblin, a gente tá falando de uma raça, não de... Milhões. Milhões. É, estamos falando de milhões de Goblins que estão vindo aqui nos pegar. Se não fizermos a abertura, agora! Vamos! Olhe pra cima, Bruno! Oi! Lá vem ele! O monstro gigantesco está chegando! Meu filho, é o nosso querido Crocossauros, Crocotander! Thundersaurus, qualquer nome que ele tenha. Ele é um crocodilo de trovões, Bruno. Ele vem soltando raios pelas ventas, fogo pela boca. Se esconda, Bruno, se proteja. Ele quer te pegar, Bruno. Ele está correndo atrás de você. Corre, corre. Encontre um local seguro. Aqui já tem gente, Bruno. Vai pra lá. Se esconde lá, pelo amor de Deus. Ele vai nos ver. Ele viu a gente. Ele viu. Eu sou um mestre na arte da atuação, você viu? Porra, tá percebendo? Socorro, Bruno! Ele está sobre nós e no seu orifício mais mostífero vem saindo quem, Bruno? Ela, a temível, a inimaginável, a colossal, esse monstro gigante que é Orca dos Magos! A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. E aí, Bruno, assustei suas calopsitas? Não, porque eu tô com fone de ouvido, né? Ah, beleza. Assustei você, Bruno? Você ficou assustado com a minha capacidade interpretativa, com meus... Ah, com isso com certeza. Sabe que o Oscar vai acontecer essa semana, né? Semana passada, na verdade, quando o podcast sair. Quem sabe? Quando esse podcast sair, quem sabe você verdade. Não apareça lá. Parabéns, Bruno! Então vamos seguir adiante com o nosso assunto. Nós vamos falar hoje sobre um jogo, né, Bruno? Eu acho que antes da gente entrar nesse primeiro bloco, eu acho que é importante a gente dar uma explicação. A gente vai ter um bloquinho de avisos e comentários. Não, vamos deixar para o bloquinho de avisos, né? Hoje nós vamos falar sobre... Afinal, King ele é para isso, né? Bloco de avisos. Ele tá aí para isso. Ele vai avisar com esses. O bloco de avisos é para quê? Tá aí, ele aí. Então, meu amigo Bruno, nós vamos falar sobre COT. COT! O que é COT, Bruno? O que é COT? COT? King of Tokyo. Ah, tá. COT é siglinha. Eu pensei que era King of Thrones. Não, aí é GOT. GOT, COT. COT é King of Tokyo. King of Tokyo é um jogo muito... Oh, oi. Olha aí. Olha aí quem chegou, meu amigo. Está ele aí, nosso querido Viking. Queríamos que tivesse chegado antes para que pudéssemos apresentá-lo com mais tranquilidade. Cadê as vias autenticadas? Eu não tô vendo aqui no meu e-mail, quero saber isso. Vamos fazer tudo de novo, né? Eu já mandei pro seu advogado, meu amigo, já está com ele. Já foi encaminhado pelos meios legais. Você deve ter recebido aí. Papo é esse, rapaz? Eu fico aqui sem aparecer um episódio e ninguém vem falar que eu sou fácil, cara. O que minha mulher vai pensar disso, porra? Eu sei. Espero que isso te faça alguns favores. Olha, vai fazer desfavor ela falar que eu sou fácil, tá porra. Sei lá, vai que você vai procurar um emprego e o cara ouve, ó, esse aí é o cara que... Claro, porque podcast é referência para emprego agora. Vai estar no meu currículo, o que é que você faz da vida? Ah, de vez em quando eu gravo Arca dos Magos. Gravei na Arca. Colocar no currículo light. Mas então, meu amigo Curso, agora nós temos tempinho cronometrado, cara. O Goblin virou um ditador e ele está exigindo tempo. Eu tô aqui com um relógio desesperado, porque tem que passar 5 minutos e fala o nome de não sei quem. Passa não sei o que e fala não sei o que. Aí, cara, a gente está seguindo aqui na hora dos avisos, eu vou explicar direito, que é um tempo que eu tenho para isso, que eu não posso perder agora. E você chegou no começo do primeiro bloco, cara. Então a gente perdeu um pouco essa introdução aí. Mas... você apareceu lá no Vida de Programador, cara, eu vi sua historinha. Você viu como é que são as coisas, né, velho? Não, e o importante é que o Vitor, ele é um tiscante, né? Ele vê as histórias do Vida de Programador e não acredita que são reais. Ele acha que são inventadas. Eu não acredito em nenhuma. Cara, eu acho que são inventadas. É eu real. Acho, inclusive, que a sua é inventada. Não, não é, cara. Queria eu que fosse, velho. Queria eu que fosse, porque aquilo foi brabo. Eu acho que elas são tão inventadas quanto as histórias do Vivaldi. Não, sacanagem. Cara, infelizmente aquela situação lá realmente aconteceu comigo e eu tive que ler, quer dizer, na verdade não ler, né? Eu tive que ver essa história acontecer. Quem não sabe aí é só procurar a Vida de Programador. Que você mas você era o, você era o eu, programador? Não, eu era o programador, era o... não era o Alonso. Sei lá, né? Cara. É, mas no fundo ele tá certo, cara. Pô, você faz tanta coisa que ninguém confirma, o que você tem que confirmar? Cara, assim, eu vou te ser bem sincero, tem lógica e não tem ao mesmo tempo. O problema é que, teoricamente, o cara clicar errado ferrou tudo, entendeu? Pelo menos com a mensagem de confirmação, você garante que se ele clicou errado, ele ainda tem a chance de, tipo, não, não é isso que eu quero fazer. Sim. É, cara, eu tava só brincando. Não, não, acho que ele... não acho que ele tem razão, não. Curso, você conhece o King of Tokyo? Conheço sim. Ah, pô, só faltava não conhecer. Ia ter chegado à toa. Não, conheço sim. Hoje nós vamos falar, Curso, sobre King of Tokyo. É, nós só uma coisa, um o meu advogado ele não me passou nem as cópias autenticadas nem link de pauta, tá? Só pra deixar registrado. Não, porque é no improviso. Eu vou te copiar. Não, o confitado tem que ir no improviso. Ah, é no improviso. Então, fique à vontade para comentar o que quiser. Nós vamos falar hoje sobre King of Tokyo, um jogo de um board game, começando essa nossa, voltando a Arca dos Magos nessa segunda temporada. Nós temos segunda temporadinha, nós somos assim babacas. Então, nessa segunda temporada da Arca dos Magos, nós vamos começar falando sobre King of Tokyo. E, Bruno, que jogo é esse, Bruno? Fale um pouco sobre King of Tokyo. King of Tokyo, ele é um... Ele pode ser considerado board game? Ele é um board game, certo? Ele é um board game. Ele é meio party game, não é? Mas ele também tem cartas e ele tem umas, entre aspas, gigantescas miniaturas de monstros, né, Vitor? Na verdade, não é miniatura, né? É cartonado. É que eu não sabia qual seria o termo, né, pra usar em relação... É cartonado. Pra quem não conhece, tá ouvindo agora e nunca ouviu esse termo, cartonado é quando você tem a imagem, ela é recortada mais ou menos na figura ou não, depende muito do criador, e ela normalmente é de um papel mais duro, normalmente é algo em torno de um cochê 300 gramas ou mais, aliás, 300 gramas não, é mais. O cara passou um ano preparando o jogo pra entrar no Catarse, né, o cara sabe tudo de graça. E você normalmente tem um standzinho que você coloca a miniatura presa. Quem também tá fazendo isso agora é o pessoal do Caçadores da Galáxia. É, tá usando miniatura cartonada também. Exatamente. É, que não deixa de ser uma miniatura, porque na verdade é uma representação pequena de alguma coisa. Não, é, eu sei, os dois estão certos. Eu só queria dizer mesmo que é ali o desenho do monstro, não é uma miniatura tipo de plástico ou Heroclix, assim, trabalhada. Mas é uma arte impressa num cartonado, como diria o nosso especialista Cursa. E no jogo você assume o papel de um monstro que quer se tornar o rei de Tóquio. Antes da gente entrar na mecânica, vamos falar sobre os dados técnicos do jogo. Passe-nos algumas informações sobre King of Tokyo. Dados técnicos, o que vem na caixa é isso? É o que vem na caixa, quando foi lançado, por quem? Quem é o designer do jogo? Quem o designer do jogo é o Richard Garfield. Richard Garfield. E ele é um... Richard Garfield, se eu não me engano, é o cara que criou também o Android Netrunner. Porra, é isso mesmo. Android Netrunner, Magic the Gathering, o Vampire the Eternal Struggle. Cara, putz, é mesmo, cara, olha aí. Esquece o resto, é o VTS, né, cara? Puta, cara, é um jogaço. Ou seja, esse cara tá por trás de muito jogo foda, velho. Caralho, olha aí. Caralho, uma informação cavucada exclusivamente pela Arca dos Magos. Ninguém sabia disso. Uhum. Em que ano ele foi publicado, Bruno? Ele é um jogo recente, né? Ele é de 2011, foi publicado em 2011. De lá pra cá, ele já ganhou alguns prêmios. Em 2011 mesmo, ele foi nomeado 3 vezes, chegou a ser finalista, mas ele só foi ganhar em 2012 com o melhor jogo para crianças. Melhor jogo para criança. Ele tem 3 prêmios importantes, assim, melhor jogo para criança, melhor jogo para família e melhor party game, se eu não me engano. Esses 3 prêmios estão na caixa da versão nacional, que é a versão da Galápagos. Olha isso. Certo? Ele é um jogo... Ele foi criado em 2000. Tá. Pode falar. Ele é um jogo para 2 a 6 pessoas, sendo que, de acordo... Mas assim, ele não dá pra jogar com duas pessoas, né, cara? É isso que eu ia falar. De acordo com a comunidade, a melhor composição seria 4 e 5. É, melhor mesmo é 4 pessoas. Até 6 é legal. 6 é legal. Porque com 5, pela regra do jogo, você já inclui a Baía de Tóquio, né? Que é uma regra. É um outro elemento. É. E aí, com 5, você inclui a Baía. Se um cara morrer, você já volta pra jogar sem a Baía. Eu gosto de jogar com 4 ou 6 pessoas. Acho quase, que é, hein? Que é o legal. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? Foi ruim? Foi ótimo. Gosto de jogar de 6 e com 4. Ele é um jogo que leva aí mais ou menos o que? Uns 40 minutos, meia hora, por aí, pra você jogar. E ele vem com um tabuleiro, que na verdade, quando a gente fala board game, normalmente a gente imagina um tabuleiro legal, né? E tal. A não ser que a gente fale, por exemplo. Um tabuleiro grande, né? Você quer dizer complexo. É, e tal. Legal que eu falo é isso grande. Pra você montar, pra você armar e tal. A não ser que seja um card game, ou um dice building e tal. E o King of Tokyo, ele vem com um tabuleiro que nada mais é do que um lugar que indica quem tá no centro do jogo. É basicamente isso. É um tabuleiro, até diria, até desnecessário dentro do jogo. Ele não é um tabuleiro necessário pro jogo. Você conseguiria jogar simplesmente colocando seu monstro no centro da mesa e tirando pro centro da mesa, né? Ele não é um tabuleiro necessário pro jogo, mas tá lá, é bonitinho, representa Tóquio e a Baía de Tóquio. Ele tem algumas cartas que indicam evoluções e melhorias que seu monstro pode fazer. Tem uns cubinhos plásticos que indicam a energia, né, que é o dinheiro do jogo. Tem as miniaturas cartonadas, que são os monstros, vem 6 monstros, e vem 6, qual o nome? Como chamaria? 6 fichas de monstro, né? Que na verdade é simplesmente um marcador de fama e de vida, né? É isso mesmo. Agora assim, fama que você diz são victory points? Cara, eu cismei com isso. Na verdade, eu li depois que isso significava o quanto você estava destruindo, né, Tóquio, as coisas que você estava fazendo. Mas quando eu fui explicar aqui em casa, por exemplo, eu já conheci o jogo, então eu fui explicando o jogo e eu vi a estrelinha e a primeira coisa que me veio na mente foi fama. Então eu decidi, eu expliquei para todo mundo aqui que você podia ganhar matando os outros monstros ou se tornando o monstro mais famoso de Tóquio, sacou? Olha aí. E isso ficou aqui, cara. E todo mundo, aqui o pessoal ensina assim. Os pontos de vitória viraram fama. E eu falo como fama. Só pra quem de repente nunca jogou o jogo assim, de repente acho que é legal ambientar, o King of Tóquio, ele tem mais ou menos aquela ideia quase que, vamos dizer assim, básica do... daqueles desenhos, daqueles seriados japoneses ou daqueles filmes, né, muito famosos como, por exemplo, Godzilla, onde a ideia é que você é o monstro que tá invadindo Tóquio e tá destruindo Tóquio. Só que a diferença é que, teoricamente, você não tá sozinho. Tem outros monstros que também querem invadir Tóquio e destruir Tóquio. Então tem uma vez, né? Coincidentemente, Kusa, por uma coincidência terrível, assim, ou incrível, nós estávamos falando sobre monstros gigantes na abertura desse podcast, olha. Que coincidência, rapaz! Né? Estávamos falando sobre isso. E King of Tokyo, ele se baseia na mecânica do King of the Hill, né? Que era aquela brincadeira, não sei se vocês faziam quando era criança, que era o seguinte, tinha um montinho de terra no meio da pracinha, lá do subúrbio, no meio do bairrozinho, e tinha um moleque que ficava lá em cima e falava que era o rei do monte. E todos os outros tentavam subir e ele ficava dando porrada nos outros pra eles ficarem caindo. Nossa. E você só conseguia ficar lá quando você dava porrada nele e ficava lá em cima. Uma brincadeira muito saudável. Muito, bastante. Eu brincava muito de rei do monte. Ganhava? E as regras do... Ele fugiu da pergunta, tá vendo? Olha. Desculpa, fala aí. Você ganhava muito? Mano, na introdução que você não participou desse podcast, eu falei que quando a gente distribuía os change, mano, eu ficava com change azul quando não ficava com change rosa, pra ser... Nossa. Na brincadeira. Então imagino que eu não ganhava o King of the Hill, né? Que eu não ganhava o Rei do Monte, certamente. E aí, Bruno, fale-nos um pouco sobre a mecânica do King of Tokyo, que tem um pouco a ver com essa história de Rei do Monte, né, do King of the Hill. Só pra complementar aí rapidinho a informação que você deu, o King of Tokyo ele já ganhou 22 prêmios. Olha, 22? 22. Prêmios lá da mãe do cara não vale, né? Prêmio foram quatro, muito Richard Garfield, né? Foram 4 em 2011, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 em 2013 e mais 7 em 2013. Aliás, 11 em 2012 e 7 em 2013. Mas tem alguns que são só nomeação e finalista, não é não, cara? Eu acho que não, hein? Ok. Bom, Pussa que falou, se tiver errado, cobrem dele lá. Ele usa o machado de duas mãos. Cussa o Viking, procure no Facebook. Cussa o Viking, você vai achá-lo. A verdade, se você procurar o Cussa, é melhor você procurar pelo Midgard, acho que você encontra no Facebook. E Midgard. Olha só, é Midgard do Cristiano, rapaz. É verdade. Você procura pelo Bifrost. Cara, tudo é Viking, tudo tem cabelos loiros e homens sarados. Toda babada. Olha só. Bifrost no Facebook, você encontra rapidamente a fanpage e você vai encontrar o curso por lá. Mas então, Bruno, explique aí. Então, no início de cada turno, você rola 6 dados, que representam a ação do seu monstro. Esses dados, eles têm valores... Não. Eu posso te dar uma cortada, então. É o seguinte, você representa um monstro que você quer destruir Tóquio. Ok. Certo? Pra você destruir Tóquio, você precisa estar em Tóquio. Então, a mecânica do jogo é baseada em você entrar com o seu monstro de Tóquio e tentar permanecer lá o maior tempo possível. Com isso, você vai destruindo mais Tóquio, ganhando pontos de vitória, que no meu caso, e de toda a minha família, ganhando fama, você vai ganhando estrelinhas. E você também tenta impedir os outros monstros que consigam chegar a Tóquio, batendo neles, comprando cartas que te ajudam e tal. Ao mesmo tempo, todo mundo que está fora de Tóquio vai te dando porrada direto para tentar fazer você sair e eles entrarem para eles fazerem mais pontos de vitória e, consequentemente, também vencerem o jogo. Bom, aí sim entra aí o que você estava falando. E como que acontece isso turno a turno? No início de cada turno, você rola 6 dados. Esses dados, eles são... Eles têm faces específicas do jogo, então eles têm valores normais 1, 2 e 3, que representam pontos de vitória ou pontos de fama na casa do Vitor. Tem um símbolo de energia que você acumula. Cada símbolo de energia representa um desses cubinhos verdes que acompanham o jogo. E acumulando uma determinada quantidade, você paga o custo de um poder que está na mesa. E o seu monstro ganha essa habilidade desse poder. Além disso, tem um símbolo de cura. Se eu não me engano, é um coraçãozinho. Que você utiliza para curar os pontos de vida do seu monstro. No entanto, o que, que acontece? Se seu monstro estiver como rei de Tóquio, estiver em Tóquio, ele não pode se curar. Ele só pode se curar quando estiver fora. Então é muito comum de acontecer que o monstro, se estiver levando muita porrada, ele recua, sai de Tóquio para poder se curar, para depois assumir aquele posto de novo. E por último, tem o símbolo de ataque, onde cada ataque representa um hit point, um dano que você dá no adversário. Se você tiver como rei de Tóquio, você está em todos os adversários que estão fora de Tóquio. E se você for um dos monstros lá do lado de fora, você acerta só quem estiver lá como rei de Tóquio atualmente. Sempre que você rola o dado, você tem a opção... Rola os 6 dados, você tem a opção de segurar alguns deles e rerolar. Se eu não me engano, são 2 reroladas, né, Vitor? Você pode fazer. Você pode rerolar 2 vezes. E aí... Você rola os dados 3 vezes. Né? Isso. E você pode ir segurando os resultados que você são favoráveis para você. É, exato. É como qualquer jogo de dice build, né? Que você constrói o resultado dos dados. Tipo Elder Sign, tipo o próprio Masmorra de Dados que você usa o resultado. Eles normalmente têm a mesma mecânica. Você tem uma quantidade de dados e você pode rerolar 2 vezes segurando os resultados que você quer. Por exemplo, você está fora de Tóquio e você quer bater no cara lá dentro. E para você, no momento, é importante se curar e bater. Então você rola a primeira, segura os corações e as patinhas, que são as pancadas e as curas. Aí rola os outros dados mais uma vez. Aí cai mais uma certa quantidade de corações e patinhas, você segura. E rola mais uma última vez para você tentar pegar esses resultados que você quer. Isso aí. E em relação aos pontos de vitória, sempre que você consegue rolar, numa mesma rolada, 3 pontos iguais, você ganha 1 ponto extra, se manter aquele... 3 pontos iguais. Você é o seguinte, quando você rola 3 dados iguais, você ganha aquela quantidade de pontos. Por exemplo, se eu rolei 3 números 1, eu ganho 1 ponto de vitória. Se eu rolei 3 números 2, eu ganho 2. Se eu rolei 3, eu ganho 3. Para cada dado extra que eu tiver com o mesmo número, eu ganho mais 1. Por exemplo, se eu rolei 4 números 2, eu junto os 3 iguais e ganho 2. E o outro dado me dá mais 1. Então, com 4 números 2, eu ganharia 3 pontos. E aí o jogo ele vai rodando na mesa, né? Vai rodando os turnos, né? E a cada jogador ele tenta fazer a sua estratégia. Às vezes você quer entrar em Tóquio, às vezes você quer só se curar e às vezes você quer fazer ponto, né? Ou fazer dinheiro para comprar cartas, porque as cartas mudam muito o jogo também. Sim. Você começa a ganhar poderes especiais, algumas cartas te permitem rerolar os dados mais uma vez, algumas cartas te dão um dado a mais, por exemplo, você pega uma cabeça extra, você é um monte de 2 cabeças e aí você rola um dado a mais. Não, e algumas cartas permitem você sacanear o outro jogador, né? Que são as melhores. Não, isso aí o tempo inteiro, né, cara? Que a diversão do jogo está em você zoar um amiguinho. Exatamente. Que é, né? Que faz dele o que, Cursa? Faz dele qual categoria de party game? É o Brazuca Rui BR. É, ele não é Brazuca, mas ele é Rui BR. Isso, ele é Rui BR. É, Rui BR é suficiente. Então é você zoar o amiguinho. Existe um último detalhe de mecânica que eu acho que posso explicar, que é o seguinte: só existem 2 regiões do jogo, que é em Tóquio e fora de Tóquio. Isso se você não estiver jogando com a expansão da Bahia, né? É, a Bahia... Não, a Bahia não deixa de ser em Tóquio também, né? Quando você está na Bahia, você está em Tóquio. Mas, tanto que as regras da Bahia, elas são pequenininhas no manual. Elas vêm assim, ó. Quando você estiver jogando com mais de 5 jogadores, você usa a Bahia também. A Bahia é Tóquio para todos os efeitos. Quando você está na Bahia, você está em Tóquio. Basicamente é isso. Então, em teoria, você tem 2 posições só, que é em Tóquio ou fora de Tóquio. Quem está em Tóquio está afetando todo mundo que está fora, e quem está fora está afetando só quem está dentro. Por exemplo, se você está fora de Tóquio e você usa patinhas para bater, você só pode bater em quem está lá dentro. Se você está lá dentro, você bate em todo mundo que está fora, entendeu? Mais algum detalhe aí de mecânica? Acho que não. Não, né? Acho que esse, resumidamente, cara, é o King of Tóquio como se joga. Nós vamos agora para um bloquinho de avisos rapidinho. Vamos falar alguns avisos rápidos e voltamos no bloco 2, em que nós vamos avaliar o jogo. Vamos falar sobre o tema, a arte, o que a gente achou, como a gente jogou e o que a gente pensa geral mesmo, quais são nossas opiniões gerais sobre King of Tóquio. Vocês estão prontos? Sim! Sim! Então vamos lá! Bruno, meu amigo Bruno, meu amigo Cursa, nós temos alguns avisos para dar aqui sobre a loja bazardosmagos.com.br. É a loja que sustenta esse podcast, que é a Arca dos Magos. Lá no Bazar dos Magos você encontra o que, Bruno? O que a pessoa encontra lá no Bazar dos Magos, nessa lojinha? King of Tóquio? King of Tóquio também, né? Estranhamente... Outra incrível coincidência, você encontra King of Tóquio lá no Bazar dos Magos e sempre a preço mais baixo do que o indicado pelo fabricante. Cara, você pode ter certeza, você vai entrar no Bazar dos Magos, você vai encontrar um preço mais baixo do que o preço padrão de mercado praticado por aí. Você encontra King of Tóquio, você encontra board games, você encontra jogos e coleções, você encontra o Bazar dos Magos. Então, se você está procurando qualquer coisa para o seu jogo, para ajudar seu jogo, para melhorar, ou cartas para o seu jogo, ou dados para o seu jogo, protetores, tudo que você imaginar para o jogo, para coleções, ou até mesmo o próprio jogo e as coleções, você encontra aonde, Bruno, que o cara tem que ir? É www.bazardosmagos.com.br. Esse, lá no Bazar dos Magos, seu jogo é o nosso jogo. Bruno, a gente não tem esse slogan à toa. Mas, Bruno, temos alguns outros avisinhos para dar aí. Não é? Primeiro, é essa mudança no nosso estilo de podcast. Nós fomos rapidinhos agora, né? não fomos prolixos. Por que isso está acontecendo, Bruno? Me diga. Por quê? Porque o Goblin, ele falou, chega. Vocês, uma hora é uma hora, outra hora me dão um áudio de 5 horas... E vão acabar com essa merda, vão colocar uma ordem nessa merda. É isso aí, basicamente isso. Esse foi o e-mail que a gente recebeu no Natal, quando se reunia com a família. Recebemos um tijolo quebrando as janelas. Isso aí. E tinha essa informação amarrada nele, dizendo para que a gente seguisse umas normas de tempinho aí, um formato. A PNP. Então nós repensamos o formato do nosso podcast. E repensamos a forma de fazê-lo. Estamos aqui. Esse é um dos novos formatos. Nós vamos manter ainda o estilo de drops, falando sobre notícias das últimas semanas, mas vamos intercalá-lo com podcasts temáticos. E esse foi o primeiro. Estamos falando sobre King of Tokyo nesse primeiro podcast temático, uma das mudanças aí da Arca dos Magos. Certo, Bruno? Certo. E é uma mudança que a gente está fazendo os testes, né, cara? A gente está testando o formato, as pessoas podem mandar um feedback e a gente vai tentando fazer melhorias sempre que possível. É verdade. E você que está ouvindo, você dá um feedback para a gente, cara. Diz aí o que você gostou, o que você não gostou e a gente vai dar um acerto, vai dar uma mexida, vai dar uma melhorada. Nosso objetivo é sempre fazer o mais divertido para a gente e para você também. Não é? Isso aí. E nós temos um último aviso, né, Bruno? Oi, qual? Diga aí, é o seguinte, eu tinha prometido lá no fim do ano passado que a gente ia começar o ano com o Bazar dos Magos com frete grátis. E não vamos? Mas isso não, e isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Frete grátis não aconteceu pelo seguinte, porque a gente conversou bastante e eu pensei um pouco na nossa política de preços e um pouco na nossa forma de trabalhar. É o seguinte, existem formas de fazer o frete grátis, que é você fazer acordos com os correios, fazer pagamentos mensais aos correios, mas a gente tem todos os caminhos e a gente tem como fazer esses contratos. Só que você sabe que não existe frete grátis, né? Não existe. Ok. Toda vez que você dá o frete grátis, você está cobrando frete de alguma maneira. Porque você compra o produto, você vai ter lucro com o produto e você precisa compensar isso de alguma forma. Estou certo? Certo. E a nossa política sobre os preços de mercado, qual é? Sempre foi. A gente procura sempre deixar o preço mais barato, né, cara? Mais acessível para a pessoa. Porque a gente sabe qual é o custo que é manter esse tipo de hobby, né? Exato. É um hobby caro, são coisas caras, são coisas que são um pouco dispendiosas pro pessoal que quer colecionar, que quer ter e tudo mais. E na projeção geral dos preços, se a gente quisesse dar frete grátis, a inflação em cima dos preços que a gente pratica seria grande. E a gente quer que tudo seja o mais claro possível. É o seguinte, quando você compra com a gente, você vai comprar no menor preço possível. A gente faz sempre o menor preço possível. E esse preço não está inflacionado por frete, por qualquer outra política de promoção, de leve 2, pague 1, de nada. Tá lá, cara. Quando a gente faz promoção, a promoção é de verdade. A gente vendeu, por exemplo, a gente anunciou starters de X-Wing, que a gente vendeu um estoque inteiro em pouco mais de 5 minutos, cara. A gente coloca os preços mais acessíveis possível. E a gente quer que as pessoas tenham essa clareza na compra no Bazar dos Magos. É o seguinte, eu estou comprando o produto pelo preço X e eu estou pagando frete pelo preço Y. E o cara sabe o que ele está pagando, sabe o que ele está comprando, sabe que ele está pagando o menos possível pra gente. Isso também permite que a gente cobre o preço do frete direto dos correios, a gente não inflaciona os preços dos correios, porque existem formas de você colocar preços de manuseio, taxa de manuseio, taxa de entrega e tal e tal, dentro do preço dos correios, coisa que a gente não faz. Então a gente tenta ser o mais claro e o mais transparente possível. Lá você vai encontrar o preço do produto e o preço do frete. Você acha isso bom, Bruno? Porra, é claro, né? Por que não? Porra. A gente só não consegue ser mais transparente porque você ainda tá um pouco acima do peso. Verdade. Mas tem uma outra vantagem, Bruno. É o seguinte, a gente normalmente vende pacotes, cara. As pessoas de poucas pessoas entram no Bazar dos Magos e compram um produto. Normalmente as pessoas compram vários produtos de coleção, compram vários jogos. A gente acabou de fazer uns envios de muitos jogos para muito longe, entendeu? Então, por exemplo, imagina que eu estou inflacionando o frete em cada um dos meus produtos. Quando o cara vai comprar 4 board games, ele está praticamente pagando o frete 4 vezes, cara. Tem. Então, com esse tipo de política, se você colocar um pouco na cabeça e pensar assim, porra, cara, deixa eu calcular e deixa eu ver como é que vai ser, o consumidor ele vai ganhar muito mais no final. Além da transparência, ele vai ter, assim, ele vai pagar efetivamente o que ele vai usar. Ele vai pagar só o frete que ele precisa e ele vai pagar só os produtos que ele quer. Entendeu? É, entendi, porra, claro. Né? Então, por isso, o Bazar dos Magos ainda não tem frete grátis. Se alguma coisa mudar nessa política dos Correios, se a gente conseguir alguns acordos especiais e tudo mais, a gente pode até mudar essa nossa opinião se a gente conseguir oferecer o melhor para você. Se a gente conseguir oferecer o melhor produto com transparência, com clareza, de forma que você consiga comprar sem ter o frete inflacionado, sem ter sobretaxa, sem ter nada disso, pode ter certeza que a gente vai começar a incluir isso no Bazar dos Magos. O que a gente tenta fazer é sempre isso. É um relacionamento transparente, de amizade. A gente quer ser amigo dos nossos clientes, que os caras confiem na gente, tenham certeza de que a gente está fazendo o melhor possível pra gente, pro jogo e pra você. Certo? Eu já tô quase chorando, filho. Bote em mim! É. Vitor Coelho, 2015, para presidente do Brasil. Isso aí, vamos voltar pro bloco 2. Agora, Bruno. Toda babada. Ah, estamos de volta, meus amigos. Cussa, já está aí, meu amigo? Está claro. Ouvindo? Ele estava aí o tempo todo. E olha, o recado que você deu, eu achei ele muito maneiro, muito interessante, principalmente a forma de abordagem de vocês, tá? Então, parabéns. Porque isso é uma parada que tem sido muito discutida ultimamente aí sobre a questão de frete, principalmente em financiamento coletivo. E essa frase que você falou é a frase que eu sempre repito pra todo mundo. Não existe frete grátis. Quem tá te falando isso, tá te passando a perna. Porra, sempre, cara. Não existe. Então, cara, é isso aí. Fica aí o recado também do curso complementando o nosso recadinho. E aí, nós voltamos aqui pro bloco 2. Obrigado, Tacos, pelas suas palavras. De nada. Voltamos aqui ao bloco 2. Uma coisa, dois. Já que você falou do Bazar do Mago, eu tô falando, tá com falta de um produto muito importante na loja, tá? Eu tenho acompanhado, já tem pelo menos quase uns 2 meses que não tem goiaba na loja, hein? Caralho. É que não tá na época. A goiaba, cara, acabou, cara. É porque, né, tem muito ônibus passando, o pessoal não tá comprando goiaba. Tá lá, goiaba. Goiaba 1,50 no Bazar do Rio. Cara, quando eu botei, eu recebi muito comentário falando da goiaba. Gente que entendeu, gente que não entendeu. Tem até um aqui perguntando, você vende goiaba? Mas como que você envia? O cara não entendeu a piada. Então, chegamos ao bloco 2 aqui da nossa Arca dos Magos. Estamos aqui para falar sobre King of Tokyo. Todos nós jogamos, todos nós conhecemos o jogo, todos nós nos divertimos e vamos falar sobre alguns elementos aí do jogo. A gente pensou em montar uma estrutura, sempre que a gente falar sobre esses podcasts temáticos, que vamos falar sobre board games, jogos colecionáveis, jogos de miniatura, vamos falar de X-Wing, de Attack Wing, etc, etc. E nós vamos falar sobre alguns elementos do jogo. Vamos falar sobre a temática do jogo, vamos dar nossas opiniões e notas sobre a arte, sobre as mecânicas, sobre o elemento de estratégia e o elemento replay e a diversão geral e a nossa nota final do jogo. Vamos começar aí com o nosso querido amigo Kus, que já faz parte da casa, nosso querido viking de estimação. Aí agora fazer o cara fala match. Assim, isso que eu falo agora, rapaz, eu tô sacando a dele, rapaz. nosso viking de estimação. Viking, sobre a questão da temática, assim, como o jogo integra o tema que ele se propõe ao resultado final do jogo, como é que você avalia King of Tokyo? Cara, eu acho que ficou bem legal, assim, a imersão que ele acaba te causando por todo o preparo que ele tem ali, eu acho ele muito interessante nesse sentido. E você bota isso na mesa e você consegue realmente ver aqueles seriados onde, apesar que a gente é o anti-herói, mas é quase como se a gente estivesse vendo aqueles seriados de Power Rangers, coisa do tipo, do monstro invadindo o Tóquio lá pra destruir a parada toda. Não. Tu achou isso também, Bruno? Cara, achei mais ou menos, assim, só tem uma coisa que me incomoda um pouco em lance de imersão, mais ou menos me incomoda, é que os monstros são todos iguais, né, cara? Apesar deles terem uma arte diferente, eles não têm nenhuma característica específica. Tipo assim, ah, se você tiver com Godzilla, ele tem um ponto de vida a mais que os outros monstros, entendeu? É, deixa eu só comentar, mas tem uma expansão que melhorou isso, tá? É, exato. Mas a gente tá falando exatamente... Eu ia citar isso lá no começo, acabou que eu não citei. A gente tá falando da caixa básica, né? Do Starter 7, do Core 7, que é o King of Talk. Eu sei que muda depois. Não, eu nem sabia que mudava. Algumas variações. É, tem uma expansão que ela adiciona algumas habilidades especiais. É a Power Up, se eu não me engano. Não é essa? Não lembro, cara. Eu lembro que tem... Assim, eu não lembro qual delas, mas eu lembro que tem uma que adiciona essa... Deixa eu dar uma olhada. Essa aqui, nova coisa. Não, eu sei que a Halloween, ela traz umas fantasias, entre aspas. O Halloween, se eu não me engano, ele já tem algumas coisas pros personagens já. Porque eu lembro que eu joguei com a Halloween e a Halloween já tinha isso. É. Então, mas na verdade a gente tá julgando, né? Julgando entre aspas, mas na verdade a gente tá dando nossa opinião, o jogo a partir da caixa básica, né? Tá falando do King of Tokyo, a Galápagos já tá lançando outras expansões, mas a gente tá falando do jogo que foi lançado no Brasil, okay. Que pelo menos é o que a gente tinha até esse tempo, estamos falando da caixa básica, vamos nos ater a ela, e nesse sentido, a opinião do Bruno é válida aí, né? De que ele realmente, os monstros são todos iguais. O jogo básico... Assim, acho que a imersão é possível, depende até do nível de entrosamento do grupo, entendeu? Tem grupos que vai ter uma imersão maior e tem grupos que não vai ter, grupos de pessoas mesmo, seus amigos. Mas, por eu ser um pouco chato, eu parei pra reparar nisso, me desculpe. Não, eu também, cara. Isso foi algo que me incomodou quando eu conheci o jogo muito tempo, né? Depois que você joga algumas vezes, você percebe que, na verdade, os monstros são só... É uma forma de diferenciar os jogadores, né? Porque, no fundo, a mecânica é igual pra todo mundo. E assim, se você quiser extrapolar um pouco a coisa, for parar pra pensar, os monstros das séries de TV, eles também eram todos iguais, né? Eles não tinham muitas características diferenciadoras, a não ser a forma. É verdade, né? Era tudo uma massa de dar porrada, basicamente isso. O que diferencia os monstros nessa mecânica é quando você começa a evoluir comprando cartas, porque aí você ganha um bafo de fogo, você ganha uma cabeça extra, e isso dá diferença no jogo. Sim. Né? Você causa dano a mais, muito você joga um dado a mais. Muito. Né? E eu, particularmente, eu acho que dentro do conceito do jogo que ele se propõe, ele foi bem legal. Mas eu concordo com o Bruno nesse sentido, os monstros serem todos iguais, porque no fundo, por exemplo, o meu filho adorou jogar, então ele fica querendo mudar de monstrinho toda hora, mas eu fico naquela implicância porque eu sei que não vai fazer nenhuma diferença. Talvez eu tenha comentado isso justamente porque quando eu joguei a primeira vez do King of Tokyo, já foi com a expansão do Halloween, que eu tô olhando aqui, a Halloween tem essa parte do Power Up. E aí, então eu já joguei com essa coisa que fazia diferença você jogar ou não com um determinado monstro ou outro. Entendi, entendeu? Entendi. Então aí eu já tive, de repente, uma avaliação um pouquinho diferente. Mas eu concordo plenamente de que, sem isso, o jogo aí acaba ficando, de certa forma, monótono. Você não precisa nem dos monstros pra jogar. O jogo eu nem diria que é monótono, não, tá? Eu acho que o jogo funciona. Eu acho que só... Não, monótono no sentido de não fazer diferença você jogar com um ou com outro. Ah, sim. Você poderia jogar, sei lá, com lápis de cor. Eu sou o lápis azul, você é o lápis vermelho. O seu monstro, é verdade, né? Exatamente. Não, não faz diferença eu ser o gorila, né, o King Kong, ou ser o Godzilla, entendeu? Nós dois temos as mesmas capacidades e vamos evoluir aqui do mesmo jeito. Vamos jogar o jogo do mesmo jeito. O que não é uma falha na mecânica do jogo, né? É uma falha de tema, eu acho, que é o que a gente está discutindo aqui. E nosso segundo ponto é sobre arte, design e arte conceitual. Vocês têm alguma coisa a falar sobre isso? Eu acho que a arte dos monstros é muito maneira. Assim, apesar de não ser uma miniatura, ser um cartonado, eles são muito bonitos. É, o desenho deles é muito bonito. Isso é legal você ver ele na mesa, em pele. É bacana, né? Apesar de não ter esses elementos mais 3D, mais lá, não é 3D, mas como chama, cara, quando Michelangelo faz a estátua? Caraca, escultura? Tô ficando velho. Isso! Meu Deus! A gente não tem elementos esculpidos, né? Não tem elementos assim de miniaturas esculpidas e tal. Mas, cara, o jogo é muito bacana. Você acha, Cursa? Não, o jogo ele é muito interessante. Inclusive, a fichazinha dele, a forma da ficha, eu acho ela muito maneira. Apesar de eu achar assim, que, de certa forma, até como a gente estava falando, né? O tabuleiro não ser uma coisa totalmente necessária ao jogo, eu acho que é uma utilização de espaço desnecessário. A ficha, de certa forma, também. Você não tem tanta coisa para fazer na ficha e tem uma parada bem grande. Mas, verdade. Tirando isso, assim, eu acho ela bem interessante. Os formatos são grandes. Eles mas estão aí, lá mais com efeitos gráficos, né? Do que efeitos de utilidade mesmo. Eu acho que ele tentou compensar, isso eu ia falar, acho que ele tentou compensar a falta de utilidade com um elemento gráfico. Porque sempre que eu olho essas paradas, até por ter essa coisa de estar criando jogos e tudo mais, eu sempre olho às vezes pela questão de custo também. Você fazer um tabuleiro grande que teoricamente não tem uma utilidade assim tão... Tipo assim, que não tem a necessidade do tabuleiro ser daquele tamanho, significa que você está colocando um custo de certa forma desnecessário, que é passado ao consumidor, entendeu? É verdade. Então, se você vai fazer um jogo que, teoricamente, ele não precisa de um espaço tão grande, pô, coloca uma parada menor, porque faltando uma parada menor, o custo é menor, então o preço final de venda para o consumidor é menor também, entendeu? É verdade, você está certo, eu entendo o seu ponto. Eu só queria colocar um outro ponto aqui, que eu acho que é importante ressaltar, nessa questão de desenho do jogo, na questão de game design, que é o seguinte, eu acredito que os elementos grandes e o mapa seja necessário, porque esse jogo ele atrai muita, muita criança. Pode ser também. Ele automaticamente, quando eu monto esse jogo na mesa, ele atrai muita criança. Mas aí eu vou pela lei da compensação. Se, por exemplo, você tivesse uma base redonda, por exemplo, só pra poder tipo, dizer que você tá no centro do jogo, né, que você tá em Tóquio, uhum. E você, por exemplo, em vez das miniaturas fossem cartonadas, fossem, por exemplo, uma miniatura mesmo, eu acho que chamaria muito mais atenção, entendeu? Eu vou mais ou menos por esse ponto. Ah, entendi. Você acha que poderia economizar de um lado para melhorar o melhorar dos outros lados, exatamente. Não, entendi. A minha defesa era que, por atrair crianças, você precisa de elementos maiores, porque a mão delas tem um pouco menos de coordenação do que a gente. Então, aquele elemento da ficha do monstro, eu vejo que meu filho lida muito bem com aquilo e todas as crianças que jogaram também. Ela é grande, ele consegue pegar, consegue mexer nos pontos e tudo mais com certa facilidade. Então, eu entendi nesse sentido ser para criança, mas também concordo contigo e tudo mais. E dentro desse esquema de temática, né, do tema que o jogo se propõe, como você acha que essa mecânica foi resolvida? Você acha que a mecânica flui bem, funciona bem, é divertida, ela ajuda mais do que atrapalha? Como é que você vê isso, vocês que jogaram? Cara, eu acho que essa mecânica de dice building, eu acho uma mecânica muito interessante. Porque você tem o fator sorte, você tem o fator, vamos dizer, quase que estratégia envolvido, você tentar analisar quais são as melhores possibilidades e o que teoricamente vai te ser melhor para você, né? E como fazer esse conjunto num todo. Então, eu acho assim, que tá bem interessante isso, entendeu? Uhum. E tu, Bruno, você acha que a mecânica resolveu essa questão? Eu acho que a mecânica ela contribui muito, principalmente pro fator da zoeira, cara. Porque esse lance de ter a mecânica relacionada à sorte possibilita que a zoação seja maior, você tá o tempo todo azarando seus companheiros para eles se darem mal. É verdade. Ou então comemorando vitória na cara deles quando você rola uma super rolada, entendeu? E. Super rolada. E as próprias cartas, né, cara? Eu acho que o grande barato do jogo mesmo são as habilidades que você adquire ao comprar as cartas. Juntando os pontos de energia e comprando as cartas que estão na mesa. Concordo contigo nesse sentido, porque assim, Como a gente falou, você começa... A gente está falando da caixa básica. Né? Quando a gente começa o jogo todo mundo igual. Todo mundo é igual. Todo mundo é o mesmo monstro, só muda a carinha dele. Mas as cartas diferenciam muito como você vai jogar o jogo. Algumas cartas, como eu falei, te permitem rolar mais um dado. Algumas cartas te permitem causar dano aos monstros que estão do seu lado quando você causa dano a alguém. Algumas cartas te deixam causar dano a todo mundo ao mesmo tempo. É o sopro atômico, se eu não me engano, alguma coisa assim. Existem cartas que você pode descartar para ganhar ponto de destruição e virar o jogo. Aqui, por exemplo, a gente teve partidas em que estava todo mundo tentando se matar e de repente alguém ganhou o jogo por ponto de vitória. É. Que era assim, ninguém estava esperando que ele fosse ganhar e do nada a pessoa falou, que foi até minha sobrinha, ela falou, ganhei, fiz 20 pontos. E a gente, cara, e todo mundo tentando se matar, saco? É? Todo mundo no sangue nos olhos. Então ele permite que você trace uma estratégia diferente da mesa. Entendeu? E isso é um ponto importante. Claro que quando a gente falou do designer do Richard Garfield, ele, porra, é um cara experiente pra caceta, cheio de jogo de sucesso. Ele não ia fazer um jogo com uma estratégia bugada nessa altura do campeonato, né, cara? Ninguém podia esperar menos dele. Mas a mecânica do jogo, ela permite que você trace estratégias muito diferentes para ganhar. Você, por exemplo, você pode ganhar dando porrada em todo mundo. Você pode ganhar tentando ficar em Tóquio e ganhando ponto de vitória, ganhando fama, como eu digo. Você pode ganhar ficando do lado de fora, sem dar porrada em ninguém, fazendo ponto. Você pode ganhar ficando alheio a todo mundo, deixando o pessoal se bater, deixando o pessoal fazer ponto, ficar ali só construindo seu jogo. Cara, existem muitas formas de você ganhar o jogo. Existe, inclusive, uma maneira de você ganhar o jogo usando só cartas, cara. Porque tem cartas que dão muito pontos de vitória fazendo coisas especiais no dado, que não requer você dar porrada, nem você resistir à porrada, nem você fazer ponto, aqueles pontos 1, 2, 3 e tal. Tem carta, por exemplo, que te premia quando você tira 1, 2 e 3 no dado. Tem carta que te premia quando você tira um resultado diferente em cada dado. Tem carta que te premia quando você tira 3 resultados iguais, ela te dá bônus. Então, se você fizer um jogo só acumulando dinheiro e comprando carta, e tem mais, tem carta que te dá ponto direto, que é como a destruição de Tóquio. Tem carta lá que é prédio comercial, ganha 3 pontos de vitória. Você destrói o prédio e ganha os 3 pontos. Então, a carta te dá o ponto direto. Você consegue fazer uma estratégia que é só juntar dinheiro, comprar carta e vencer o jogo. Então, cara, existem muitas formas de ganhar o jogo. Existem muitas estratégias que você pode fazer para chegar no final. Entendeu? E isso, cara, isso é o que faz um jogo ser bacana. No meu entender, vocês concordam? Tiveram experiências nesse sentido, jogando King of Fuck? Eu concordo, cara. E acredito até que essa gama de possibilidades que o jogador pode acabar escolhendo ou descobrindo pelo meio do caminho é o que traz um pouco de surpresa ao jogo, né? Como você falou aí do exemplo da sua sobrinha, às vezes você tá jogando e você nem percebe o que o cara tá fazendo ali no canto, entendeu? Você tá olhando pro jogo dele, mas você não tá vendo o que ele tá fazendo até ele declarar aquilo, né? Apertamente. É verdade, às vezes você olha pra alguém que tava lá quietinho e tá com 17 pontos de vitória, 3 pontos pra vencer. Assim. E tu fica perguntando, pô, tá onde que veio isso tudo? Não tem nem como impedir mais. É verdade, várias vezes aconteceu isso, né? Tipo, caraca, da onde você juntou tanto? A pessoa fiquei somando ponto aqui, né? Fiquei jogando dado pra fazer ponto. E isso entra no nosso próximo ponto, que é o replay, né, cara? Um jogo com tanta estratégia, acho que permite muito replay, né? Permite que você rejogue e vai ter experiências diferentes. Eu não sei qual foi a experiência que vocês tiveram com King of Talk, mas aqui em casa, inclusive a minha esposa não é de jogo, né? Não é de gostar de jogo, de gostar de board games e tal. Eu normalmente jogo com outras pessoas. Ela não curte, ou ela diz que não curte, mas King of Talk é um jogo que ela joga... ela fala, essa implicância, sabe? Fala, eu não gosto do que você gosta, sabe? Então, mas King of Talk, cara, é um jogo que ela joga e se diverte, e acha o máximo, e acha bacana. Eu tenho uma frase que eu cito pra todo mundo, é o seguinte, quando a pessoa fala que não gosta de jogo, eu falo assim, não é que você não goste, você ainda não descobriu o jogo que você gosta. Que essa é a verdade, cara. Sempre vai ter um jogo que vai pegar do seu jeito. E o King of Talk pegou um pouco ela aqui. Aqui em casa, cara, aqui King of Talk virou febre. desde que eu peguei o primeiro, entendeu? Virou febre mesmo, a gente sempre joga. É, de longe, é o jogo que mais viu mesa aqui em casa, King of Fighters. Até porque eu tenho filho pequeno, eu tenho sobrinhas que vêm pra cá, tenho o irmão da Lídia, ele é temporão, né? Ele é 2 anos mais velho que o João, o tio do João é 2 anos mais velho que ele. Então, tem muita criança aqui, então é King of Tokyo ver mesa direto, e é divertido, cara. Todas as vezes, pra mim, é divertido todas as vezes, cara. É bem bacana. Vocês têm alguma coisa a falar sobre replay, capacidade de replay, etc? Na minha experiência, ele já é um pouco mais difícil, porque eu tô um pouco isolado dos amiguinhos e tem pouca criança aqui em casa, só tem a minha irmã, que é bem mais nova do que eu. Então, geralmente, a gente joga jogos que se adaptam melhor para 2 jogadores, entendeu? Não é necessariamente o caso dele. Isso aí. Não é o caso mesmo. É. King of Talk com 2 pessoas é chato. É, você pode até jogar, mas ele não te anima a jogar de novo, entendeu? Mas pra grupo, assim, eu acho muito bom. Você tá reunindo com a galera, quer brincar e zoar um pouco, é excelente jogo. É, e uma coisa interessante é que ele é um ótimo gateway, né? Isso que é interessante também. Verdade, cara. É um excelente jogo de entrada. É assim, se você tá lá com a sua, com sua família, com aqui em casa, minha esposa não curte board game, não gostava. Eu tentei apresentar board games, mas é claro que talvez eu tenha errado o gateway, é o que ele tá falando aí. É, tentei apresentar outros jogos e isso nunca pegou. É, o cara quis começar com Game of Thrones The Board Game, falou assim, não, joguinho rápido. Não duvido. 8 horas depois... 8 horas depois, após, eu quero dormir, Vitor, acaba isso logo. E ganha de mim, porra! Pô, ganhou, eu desisto. Os Stark morreram, pronto. Ele é um excelente jogo de entrada, cara. É um excelente jogo de entrada. Se você tem uma plateia difícil, se você tá imaginando resistência na sua casa, assim, tipo, pô, que jogo que eu posso apresentar pras pessoas e tal. Porra, e as pessoas vão gostar. O primeiro jogo que eu tentei com ela foi Zombicide, tá? Só pra você saber. É, mas se você pensar assim, poxa, que jogo que eu posso apresentar, que o pessoal vai curtir, vai gostar, King of Tokyo, cara, é uma excelente pedida. Ele é um jogo facílimo de apresentar. É um jogo fácil de entender. É um jogo fácil de jogar. Pô, cara, tem criança de 7 anos jogando aqui. O jogo, ele diz que ele é indicado para a partir de 13 anos, se eu não me engano. Mas tem criança de 7 anos jogando, porra, muito bem. Joga direito, ganha o jogo, sabe jogar, sabe fazer estratégia. Meu filho, a estratégia dele é sempre sair na porrada, né? Sempre bater em todo mundo e se curar. É. Mas tá começando a aprender também. O que é bacana do Board Games é isso, né? Ele vai ensinando coisas. Então, hoje ele já tá jogando, planejando coisas que ele vai fazer no próximo turno, né? Ele já sabe planejando que ele pode morrer, ele, né? Ele já sabe que o jogo não é só dar porrada e se curar, entendeu? Ele consegue planejar e ver o jogo mais à frente, e isso é bacana, e eu agradeço o Board Game por isso. Mas então chegamos ao finalzinho, nós vamos dar nossa opinião final, falar sobre nossas impressões gerais e dar uma notinha pro King of Tokyo. Nós vamos deixá-lo aqui hoje com a nota da Arca dos Magos. Nós vamos dar uma nota de 1 a 5, sendo 5 perfeito, 1 o imperfeito e 3 a média agradável de um bom jogo, divertido o suficiente para te entreter. É, vamos começar com o nosso querido Bruno, que eu não posso começar pedindo nota para o nosso convidado, né, Bruno? Vamos dar nota? Você vai ser nosso. Vamos dar notas nota e vamos mesmo nos virar com as notas. De 1 a 5, Bruno. 1 a 5. King of Tokyo, que nota você daria para esse jogo? Sua, considerando todos os pontos que discutimos até agora aqui. A gente vai ter essa coisa de nota quebrada também ou número inteiro? Não, nota fechada de 1 a 5. Pra facilitar a quarta. Isso. Cara. Quantos pontos de fama você dá pra King of Tokyo? Eu tô 4. 4 pontos de fama pra ele. 4 pontos pra King of Tokyo. Você quer justificar? Ah, só não é 5 por esses pequenos detalhes que a gente falou, que eu não acho que atrapalha a experiência do jogo realmente, assim. Atrapalhar o ponto de você não querer jogar de novo, entendeu? atrapalhar o junto ao ponto de você ficar realmente incomodado de não conseguir curtir realmente o jogo. Então ele perdeu o ponto pra você simplesmente porque ele não tem... Os monstros são todos iguais, é isso? Os monstros serem todos iguais, sentiu. Essa questão do Kusa falou que de repente ele poderia tirar de um lado pra melhorar do outro. De repente, se tivesse uma miniatura, ficaria mais maneiro. Se conseguisse fazer isso mantendo um preço atual, entendeu? Entendi. Kusa, meu amiguinho... Agora é amiguinho, né? tá balançando a mão e tudo. Meu amiguinho. Vamos lá, meu amigo. Uma nota de 1-5 para King of Tokyo. Bem, vai. Como não tem nota. Como não quebrada. Tem nota quebrada. Vamos lá, eu vou dar 3. Não porque eu acho ele ruim, ou porque. Coisa desse tipo, mas é porque, na minha experiência, eu acho que tem outros jogos que acabam sendo mais divertidos e que dão mais aquela coisa de querer repetir, entendeu? Entendi. Então, acaba que, assim, ele é um bom jogo, essas paradas e tal, mas eu acho que tem jogos que tem mais ou menos umas mecânicas parecidas e que tem muito mais empolgação de jogar novamente. Então, pra mim, ele é um jogo mediano. Certo. E 3 é mais do que a média, né? Porque a média seria 2,5. Exato. Estamos... 3 significa que ele é um bom e é um bom resultado. É, eu vou na nota do Bruno também, eu vou com 4 pontos. Primeiro porque é o jogo que mais viu mesa aqui em casa, de longe, dividindo aí com Vunkside, com outros jogos, mas em segundo lugar, porque no primeiro lugar é King of Tokyo o tempo todo, meu filho adora, as crianças adoram o jogo. E mesmo as crianças gostando, os adultos se divertem também. Nós já fizemos mesa com 6 pessoas, com um de fora esperando. Foi muito divertido. É um jogo que permite muita estratégia. Tem alguns defeitos, assim, tem alguns problemas, que eu não diria defeitos. Tem alguns problemas que poderiam ser melhores. Eu acho que a parte de que os monstros já poderiam começar diferente seria legal. Porque no fundo, a única coisa que muda é a cartinha do monstro. Não julgo como sendo um problema do jogo. É só um detalhe que, a meu ver, poderia ser mais legal. Entendeu? Se você tivesse diferença entre monstros, mesmo que fosse coisas pequenas, por exemplo, o King Kong ganhar um ponto a mais se ele tivesse fora de Tóquio, sei lá, ganhar um ponto a mais quando ele somasse 3-3-3, coisas pequenininhas assim, mas que pudessem dar um sabor diferente em cada monstro. O sabor ele ficou exclusivamente para as cartas, e isso foi a parte que perdeu o ponto. Mas ele ganhou muitos pontos pela estratégia, muitos pontos pelo replay, muitos pontos por ter várias formas de você vencer o jogo e de você conseguir distrair os outros oponentes do que você está fazendo, por mais que eles possam ver sua vida, seus pontos e tal, eles terem surpresas com você e falar, caramba, você já está quase ganhando. Eu acho isso muito legal e eu fico também com 4 pontos. Essa foi o nosso resultado. Ficamos aí com uma média, agora sim, né? Uma média de quanto? 3,5? 3,666666. Eita, caraca! Meu Deus! King of the Hell! Deve ser a expansão do Cthulhu. só pra galera saber, já que a gente tá falando questão de nota, o King of Tokyo hoje, ele tem uma nota de 8.1 na Ludopédia, né? Estando no 33º lugar no ranking. E no Board Game Geek, ele tem uma nota de 7.46, ficando com a posição número 98. Não. Olha aí, cara. Vamos fazer um ranking também do Arca dos Magos. Eu vou passar a fazer. Então foi isso. Falamos de King of Tokyo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso novo formato temático. Curso, obrigado pela sua participação. Obrigado por ter estado aqui conosco. Você quer dar algum recadinho antes do final? Só falar pra galera que o print play do Bifrost tá lá. Quiser pedir pro pessoal botar o link depois, só acessar lá, baixar, imprimir, jogar, e não esquecer de dar opinião pra gente poder estar sempre tentando melhorar aí. Tá, a gente vai colocar o link na show notes, mas se você quiser encontrar, cara, se você for no Facebook e colocar Bifrost, você vai encontrar facinho, é o primeiro resultado lá de cima. Bifrost tá como jogos e diversões, você vai encontrar mole, vai encontrar a fanpage lá, você vai ver informações sobre o print and play para você imprimir, testar o jogo, jogar e comentar com outras pessoas que estão curtindo também o jogo por lá. Mais alguma coisa, Cussa? Não, só isso. Não, perdão. Bruno! São Francisco. Hã? Vamos embora, Bruno? Vamos para casa? Vamos. Então vamos, Cusso, obrigado. Eu acho que na verdade nós já estamos em casa, mas tudo bem. É verdade. Então, um abraço, tchau. Nós vemos vocês aí já já no feedback. É, eu e o Bruno, grande abraço, tchau. Valeu. Valeu. About my baby, speak of her with pride. She goes out the way just to make me satisfied. Bruno, esse é o nosso querido, qual é o nome dele? Feedback. Você está aqui ainda, Bruno? Oh yeah. Você está preparado para o nosso feedback, querido? Você está aí preparado para a enxurrada de e-mails? Os três que recebemos? Uhul! Tô jogando todos pro alto aqui virtualmente com meu mouse. Qual a Xuxa isso fazia? Vai, vai, pegue um aí e vamos lê-lo. Bruno, temos muitos feedbacks, temos um monte de feedbacks, mas também gostaria de, antes de entrar nesses feedbacks, eu comentar uma mudança que está acontecendo no nosso podcast. Nós estamos... Ah, meu Deus! Um... Ele está evoluindo! Ele está se transformando Arca dos Magos em Arca dos Magredons. Sei lá. É, parece nome de Digimon, sei lá, né? Arca dos Magredons. Né? Ele está... Arca dos Magos digivolve para Arca dos Magredons. Ele tem o poder de enfurecer os monstros. Bruno, nós temos aqui alguns feedbacks, mas nós temos umas mudanças aí ocorrendo na Arca dos Magos. Nós estamos tentando ser menos prolixos. Nosso querido Goblin falou assim: ou diminui ou não faço mais. Basicamente foi isso. E aí a gente está reduzindo um pouco da nossa carga horária, da nossa carga de tempo. E com isso nós vamos passar a ler um pouco menos feedbacks, né? A gente não vai ler tudo que está chegando a gente, até porque agora a gente tem recebido mais feedbacks do que antes. E isso vai atrapalhar um pouco nossa... se a gente for ler tudo que está chegando, vai atrapalhar um pouco nosso ritmo aí. Então nós vamos escolher alguns e vamos seguir em frente, dando preferência também para pessoas que nunca apareceram, né? Para que a gente possa falar com elas e ter esse momentinho comentando com outras pessoas. Tô certo? Tá certo. Se tá certo, tá certo. Mas este, como o primeiro feedback da temporada 2, nós vamos ver algumas caras repetidas aqui, né, Bruno? Vamos ver o nosso querido Carlos Augusto, Cavaleiro Morto, e também algumas caras novas, vamos falar com elas. Vamos em frente! Temos o comentário do nosso querido Carlos Augusto, nosso amiguinho. Fala com a gente todo dia, o Carlos Augusto. E ele deixou um depoimento aqui, que eu gostaria que o Goblin botasse uma música de depoimento. Tem que ser a música... Começar. Não. Tem que ser aquela música de um momento triste no Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Isso, essa aí. Bota essa aí. Olha, pra homenagear o Carlos, eu acho que eu vou ler o comentário... Não vou. Tá muito. Eu vou ler o resumo, Carlos. Vamos lá. Meados de junho, e eu era um pobre jovem nerd que só pensava em jogos de PC. Pobre e jovem nerd, acho que não batem na mesma frase, mas a gente deixa aqui. Em jogos de PC... Você entendeu a piada? Entendi, mas eu preferi fingir que ela não existiu. Ah, legal. E Nintendo 3DS, mas começava a pensar que os jogos estavam caros, que estava bastante complicado seguir jogando, barra comprando cada jogo. Eu comprava no mínimo de 150, antigamente na época das vacas gordas, período em que eu ganhava bem. Possuía um distribuidor onde comprava meus jogos e meus livros de RPG, etc. E tal. Ele conta como ele vivia antigamente, né? Como eram as paradas dele. Ele adora anime, jogos e tal. E ele relembra e faz um paralelo com o passado. Somente continua jogando o anime Pirates. Eu não desconheço esse jogo. E Marvel Avengers, acho que deve ser o Avengers Alliance. ou talvez o Avengers de PS2, PS3. E ele pensava o seguinte: eu não posso continuar assim. Estou me distanciando daqueles que eu gosto. Ele parou de jogar jogos, né? Parou de ter acesso. Eu lembro quando ele chegou, né? Quando ele começou a falar com a gente, ele jogava Yu-Gi-Oh! E ele comprava muitas cartas de Yu-Gi-Oh! Fazia encomenda, a gente trazia carta lá de fora para ele. Ele montava decks. E em cima desses decks montava outros decks e tudo mais. E ele sempre falava assim para mim: eu tô ignorando o comentário dele, tô falando a experiência que eu tive com ele, né? E aí ele falava assim: cara, eu gasto muito dinheiro com Yu-Gi-Oh! Você tá gerando um comentário, teu comentário. É, Yu-Gi-Oh! consome muito dinheiro e tal. E aí ele começou a comprar outras coisas. E ele fala aqui, né? Tipo, sobre a loja. Ele falou que decidiu arriscar o primeiro contato, foi comigo, né? Da loja Pesados Mágicos. E ele comprou o D&D Starter da quinta edição. Ele lembra que ele fez a compra por causa do episódio Demônio dos Ossos que ajudou o homem, né? Impossível a pilotar a borboleta do Botafogo. E ele recebeu rapidinho, ficou feliz e tal. E aí ele chegou o dia de fazer a primeira participação. Ele estava encantado com a forma com que a qualidade da loja tinha se apresentado e ouviu o programa animado. Ele ouviu o nosso podcast animadinho. Como era muito difícil ler meus feedbacks, mandei e pensei: ah, eles não vão nem ler. E ele estava redondamente enganado. E a gente leu o comentário dele no episódio Vader e Anne jogam Call of Chuchuca na Gen Con. Foi quando surgiu nossa expressão Call of Chuchuca, que isso virou a estampa da camiseta que a gente nunca fez. Ela tá esperando o alinhamento das estrelas. Tá esperando com tudo voltar, pelo visto. Cara, que emoção ler meu feedback. Eu nunca imaginei que iriam ler. E a partir dali virei fã de carteirinha. Um podcast com a graça e a irreverência de Vitor e a ponderação e racionalidade de Bruno. Acho que ele definiu a gente muito bem, né, Bruno? Você é a água do meu fogo. Você é o yin do meu yang. Você é a lua do meu sol, meu querido. Cara, por que você me odeia tanto? Você está vermelhinho, Bruno? Ah, é. A partir dali, fiquei a prestar atenção e esperar cada segundo para um novo episódio. Antes de vocês falarem da maneira que falavam anunciando sobre coisas que para mim estavam perdidas quando eu era pequeno e que adorava, me fazendo lembrar de um jogo que até hoje nunca me esqueci, de um grande jogo que amava jogar com meu primo, mas apesar de tudo, joguei somente 2 missões do jogo. Qual era? HeroQuest. Desde lá só havia jogado coisinhas simples que o mercado brasileiro disponibilizava: Super Trunfo, Pula Pirata, Resta 1, Cilada, Jogo da Memória, jogos de tabuleiro normais, né, comerciais. Neste dia que eu vi pela primeira vez um carinha animado falando com tanta determinação, e mesmo sem ver eu pude notar o brilho nos olhos sobre como ele se referia àqueles jogos. Pude ver uma empresa que nem sabia da existência dela, a Galápagos Jogos, por exemplo, é uma empresa nacional que faz ele se sentir orgulhoso de ser um jogador de board games. De certa forma, eu também tenho um apreço especial pela Galápagos. Quando eles, eu sei que eles não foram exatamente os primeiros a trazerem jogos modernos para o Brasil, mas eles trabalharam com afinco e dedicação para transformar o mercado que estava na mão de outras pessoas que não fizeram nada quando tinham o mercado na mão. Isso aí. Aquelas palavras faladas, né? E atualmente, né? Eles não deixam o mercado respirar, né? Porque é lançamento. É, também. Lançamento. Inclusive, tem uma pergunta no feedback do Cavaleiro Morto sobre isso. Mas aquelas palavras faladas com tanta determinação pelo até então desconhecido para mim, Vitor, e pelo cerebral, frio, inteligentíssimo Bruno! Esse inteligentíssimo aí, eu não sei não, mas o frio foi bem definido. Não, melhor é como descreve o Gabriel. Ele fala: até de um bom malandro carioca, meio marrento, Gabriel, que dava uma graça a mais. Sempre fazendo graça, às vezes fora de hora, mas dando um ar mais apelador engraçado. Arca dos Magos. Sempre tá fazendo graça fora de hora, é a definição do Gabriel. É verdade, cara. Então ele pensava: será que existem outros jogos que não sejam esses jogos simplórios? Não é possível, o jogo é coisa de criança. Mero engano. Hoje eu digo com toda certeza, de olhos fechados, sem medo de dizer como eu estava errado e como me arrependo de ter pensado dito isso na época. Tempos depois, lá estava eu a comprar mais livros de D&D, ele comprou os outros, né? A Aventura, o Legend Book. Apesar de tanto tentar anteriormente fazer um grupo para jogar, nunca tinha perdido o entusiasmo de fazer um grupo aqui em Codó, lá no Maranhão, onde ele mora. Tentar relembrar os bons tempos que haviam ficado para trás na capital do meu estado, a cidade de São Luís. Ele conta essa história muito para mim. Ele fala assim que que é muito difícil desde que ele se mudou jogar, né? Porque ele tinha amigos, tinha São Luís lá, a Maranhão é a capital, né? Uma cidade ativa, com muita gente, com lojas, com lugar que você pode marcar e tal. E em Codó é mais interior, né? Não tem muitas pessoas que ele possa marcar, ele não pode ir numa loja que vai ter várias pessoas comprando jogo, marcando coisas, entendeu? É um pouco mais difícil. Minha vida havia se quebrado ao meio pela segunda vez. Primeiro foi quando eu era pequeno e tinham dado fim à minha coleção de jogos de botão. Tinha mais de 120 times, incluindo times da Libertadores, etc. Ele era colecionador. Onde pela segunda vez eu havia perdido uma coisa que eu pesava muito, que eram meus amigos do grupo de Vampire, The Masquerade, e de D&D. Tentei quase ininterruptamente, sem sucesso. Havia desistido de tentar. Ele tentou formar um grupo novo, não conseguiu. Outra coisa que havia ficado para trás eram as inúmeras horas de Yu-Gi-Oh! Que tinha com o meu grupo lá também. Eu falei do Yu-Gi-Oh!, né, como é que ele teve essa experiência. E aí ele fala como a gente atendeu ele, né, na loja. Eu parcelei as compras para ele por semanas, que a gente já tinha virado amigo, né, cara? E a gente já conversava todo dia e tal. Então a gente conseguiu parcelar pra ele semanas. Ele conseguiu comprar cartas no exterior, fazer o deck do jeito que ele queria. E ele já me agradeceu várias e várias vezes por isso. Eu acho desnecessário eu ficar lendo aqui essa parte de novo, porque parece até um pouco arrogância minha ficar lendo de novo. Mas basta falar que ele cita isso, que a gente conseguiu fechar uma parceria legal para ele poder montar o deck dele. A gente vendeu para ele num preço especial, num preço menor do que ele tinha lá, que ele conseguia nas lojas lá do Nordeste. Ele acabou com... E ele fala que em dezembro adquiriu o primeiro jogo com a gente mesmo, o board game, que foi o Doomside. E ele não se arrepende nem um pingo lá, é isso? Nem um pingo, já que ele vale cada centavinho investindo, analisando a situação entre o mercado de jogos eletrônicos e a recém-saída da Nintendo aqui do Brasil. Ele vai analisando a conjuntura político-social do Brasil, olha aí. Vejo que fiz a escolha certa em ter trocado jogos de Nintendo 3DS pelos board games. Eu devo isso a vocês, ao seu programa espetacular Arca dos Magos, além daquela lojinha fofa e pra lá de legal chamada Bazar dos Magos. Meses se passaram, participações se multiplicaram e hoje eu compro jogos fechados com vocês. Muito obrigado, meu amigo Carlos. Posso dizer sem medo algum que a seguinte frase, mudei de minha vida, muito de minha vida não seria igual se não fosse por vocês. Cara, eu fico até feliz de ouvir isso, gosto muito de ouvir. Ele fala que investiu muito dinheiro em jogos e tal, e tá curtindo muito. E fala que esse Giga Ultra Super e Feedback é a maneira de agradecer tudo que vocês fizeram e continuam fazendo pela minha vida, pelo bem ou pelo mal, os board games que comprei mudaram a minha vida e deu tudo isso à descoberta desse mundo novo com vocês. Seria eternamente grato por tudo isso, longa vida a vocês e ao programa / loja Arigatou Gozaimasu Gozaimasu. Muito obrigado. Arigatou Gozaimasu. Deve ser isso. Muito obrigado. Meu amigo Carlos, muito obrigado pelo seu feedback. Fico muito feliz de você ter escrito. Fiquei muito feliz com suas palavras. Sei que a gente teve esse tempo, viramos amigos. Gostei de sua participação, gostei que você continue participando e mandando e-mails. A gente leu seus feedbacks em quase todo episódio. E isso deve mudar um pouco agora nos próximos. A gente vai dar espaço para algumas outras pessoas, uns feedbacks mais rápidos. Mas, claro que vamos citar você sempre que você mandar algum feedback, vamos falar alguma coisa. E, cara, muito obrigado pelas palavras. Espero que você tenha mudado não só na questão dos board games, mas espero que sua vida tenha mudado para melhor, cara. Que mudar de um jogo para outro não quer dizer nada, né? O que importa é você ter feito aí novos amigos, ter conhecido mais pessoas, estar se divertindo mais, jogando mais, e que a sua vida esteja melhor. É isso que a gente espera que esteja acontecendo. Não é, Bruno? É assim, eu tava até pensando aqui que é interessante que quando a gente começou na ideia do programa, eu nunca tinha parado para pensar que talvez a gente fosse realmente trazer mais gente pro mundo do board games, né, cara? A minha ideia tava limitada ao fato de que a gente ia encontrar pessoas que já conheciam e ia compartilhar informação, entendeu? Mas esse fato de a gente ter conseguido apresentar os board games a uma pessoa, isso é legal, cara. Verdade, verdade. Também não esperava isso. Temos aí um feedback do Cavaleiro Morto, você quer ler pra gente? É, ele comentou até no depoimento do Carlos Augusto, ele falou que é legal ver um depoimento assim, é sempre bom ver como a internet junta as pessoas, ainda mais pessoas como nós, que gostam de coisas descoladas, como board games, card games e RPG. Descoladíssimas, é praticamente as coisas mais legais legais no sentido de ser assim cool, né? As coisas mais cool, atualmente, né? Principalmente, né? Nos últimos tempos é o ponto do momento. E isso foi o comentário que ele colocou no último episódio que a gente lançou no ano passado, né? Que ele ficou um tempo sem ouvir e ele foi fazer uma maratona. Então ele deixou uns comentários ao longo do tempo e ele achou que antes dele terminar ia ter mais episódio. A gente enganou ele. Ele falou aqui, ó: cheguei ao presente de 2014, acho que errei por pouco, mas vamos ouvir o podcast e finalmente ficar atualizado aqui. Certeza que eu vou 10 dias ouvindo, você viu? É. Certeza que o Vitor vai soltar 2 ou 3 podcasts antes que eu comente sobre esse episódio. Ele errou na certeza. Porra, errou. A gente ficou um tempão aí no hiato. E aí, logo a parte, ele até comenta sobre isso, né? Fala: pô, acabei de ouvir o podcast, como vocês estão até exatos, podemos dizer que estou atualizado com a Arca dos Magos. Nesse caso, eu te digo, Vitor, qual é a teoria de Gandalf? Oi? A teoria de Gandalf. O mago, ele se atrasa? Ah, não, nunca. Pô, agora eu entendi. O mago está sempre chegando no momento certo. Isso. Nunca atrasado nem adiantado. Exatamente. Então, Cavaleiro Morto, nós nunca estivemos atrasados, porque nós somos magos. E ele disse: você que não conhece a tessitura do universo, para poder perceber que estamos no momento certo, neste ponto, agora que eu estou falando. Isso aí foi tão profundo quanto a teoria do espelho que eu fiz durante o episódio. Muito, muito, vai lá. Ele falou aqui: estou impressionado com o boom de jogos de tabuleiro aqui nas terras brasileiras e gostaria de questionar vocês sobre a viabilidade de tantos lançamentos nesse espaço pequeno de tempo, que foi o segundo semestre de 2014 e o primeiro de 2014. E aí ele manda algumas perguntas: o mercado está tão aquecido mesmo como parece? E aí, Vitor? Cara, o mercado tá aquecido. As empresas só estão lançando porque eles estão vendo jogos escoarem, né? Senão eles não fariam novos lançamentos, nem teriam tantos planejamentos para 2015. Até mesmo para fechar contrato de novos jogos, né? Eles precisam ter capital, né? Eu não tenho ideia das tiragens, eu já estou adiantando a segunda pergunta, né, dele. Isso, que seria ter alguma. E tem uma terceira pergunta que pega o âmbito geral também. Ele pergunta se o preço e a concorrência entre os jogos não podem ser um fator limitante. Eu, como profissional de marketing, assim, eu acho que a gente está num momento muito crítico e isso pode dar muito certo, como isso pode também ser um tiro no pé. Um tiro no pé, porque assim, não é um tiro no pé, né, mas é como é que eu posso dizer? Uma bolha, né, cara? O pessoal chama de bolha de crescimento, que um dia ela estoura. Porque eu vejo muita gente comprando muito jogo e nem joga, entendeu? Então, no fundo, às vezes você tem muito lançamento, tem muita venda, mas as pessoas não estão realmente imergindo. É certo falar isso? Imergir, submergindo? Tá muito longe da minha área isso, cara. Talvez sim, seja certo. As pessoas não estão realmente submergindo ou imergindo nesse mundo dos board games. Elas estão simplesmente participando, consumindo, de mais uma coleção. Né? Elas estão simplesmente consumindo. Coleção é um negócio que também gira dinheiro, gira mercado. Por exemplo, eu compro um boneco de D&D, então eu tô sempre comprando. E isso não me impede de continuar comprando, eu use ou não. Entendeu? Só que no caso do board game, eu acho que vai chegar um momento que as pessoas vão falar assim: cara, eu tenho 40 jogos e eu jogo 2. É verdade. Será que porque eu vou continuar fazendo esse mercado movimentar? Eu vejo muito pouca gente que realmente joga todos os jogos que compra, participa de todos os jogos, movimenta o mercado nesse sentido, entendeu? De comprar jogo novo e jogar, de comprar jogo novo e jogar. Se a gente, cara, que trabalha com isso, e eu falo experiência própria, talvez. A gente trabalha com isso. A gente tem jogo fechado aqui, eu tenho jogo fechado. Até ainda. Porque é uma questão de tempo, né, cara? As pessoas têm suas vidas e elas precisam geralmente de outros jogadores para jogar que também têm suas vidas. É, então assim, eu espero que o mercado só continue se aquecendo, e eu torço muito por isso. Quando eu falo isso, eu não tô sendo pessimista, tá? Não tô querendo que o mercado quebre, nem tô sendo um profeta da destruição. Que nem um Kendall, o corvo, né? O corvo... Tá... É, eu não sou o corvo das palavras negras. Então, espero assim que se aqueça mesmo, espero que continue vendendo, espero que continue crescendo, entendeu? Eu, assim, a meu ver, eu preferia que fosse um crescimento mais lento, mas mais sólido. Só que eu acho que a parte do lento já passou, agora já tá todo mundo lançando aí muito, muito jogo. Tô vendo as casas lançando, as empresas lançando, tudo mais. Até pro próprio financiamento coletivo, né, cara? É. A gente tem no Brasil um fator complicador pra caramba, principalmente pra gente, você falou de concorrência aí, principalmente pra gente que é loja, que é assim, pela formação do mercado nacional, como o jogo foi formado, a gente tem as principais produtoras, elas fazem a venda direta. Então, assim, é um tipo de concorrência que favorece muito o consumidor. É ruim pra gente, por exemplo. É difícil pra gente que é loja, porque a gente, como loja, a gente está concorrendo com a fábrica, praticamente. A gente tem a nossa concorrente direta, e mais direta, é a fábrica do jogo. Porque a gente vê que no contexto de marketing de todos os produtores, eles não estão focados no lojista, eles não estão fazendo marketing para o lojista e formando mercado para o lojista, eles estão formando mercado para o consumidor. Eles fazem promoção para o consumidor, eles fazem venda direta para o consumidor, eles fazem toda ação de marketing promocional, de comunicação e tudo para o consumidor comprar direto deles. Então é muito difícil para o lojista andar nesse mercado, para a gente está muito difícil. Mas para o consumidor é muito bom. E não é um fator limitante, não. É um fator até facilitador. E quando eles concorrem entre si, vocês vão ter preços melhores, né? Vocês vão ter preços mais baixos. Eu acho que o preço do Brasil ainda é muito caro, como eu acho o preço de livro, o preço de board game. Acho tudo muito caro, mas porque a gráfica no Brasil é muito caro, né? O valor gráfico no Brasil. E quando você manda fazer fora alguns produtos, por exemplo, livro você pode imprimir fora e trazer, ele é imune a imposto. Mas jogo não, você vai acabar pagando imposto. Então, às vezes, você vai imprimir na China, imprimir na Argentina, imprimir onde for, você vai ter um valor melhor. Mas quando ele entrar no Brasil, ele vai se encarecer de novo. Você vai pagar um monte de imposto em cima dele, entende? Então, assim, o valor ainda é caro, jogo de tabuleiro é um hobby caro, mas que tá crescendo, cara, e eu espero que cresça mais, eu espero que continue crescendo e se torne bem melhor. Você tem alguma coisa a falar, Bruno? Não, acho que você disse tudo. A única coisa que seria bacana se o crescimento de jogos de board games trouxesse um pouco de cultura pra gente também, não que a gente não tenha, mas de... É um jogo que estimula aprendizado, estimula raciocínio, entendeu? O brasileiro ele já não é muito reconhecido por ser um cara que gosta de ler, brasileiro de modo geral. E eu vejo que talvez o board game seja uma forma de trazer mais brasileiros pra esse tipo de atividade, que envolva raciocínio e afins. É, espero também que isso se traduza, né, nesse crescimento cultural também, de que as pessoas se interessem mais por esse tipo de coisa. As pessoas se aproximem mais de cultura, de leitura, né, e que o jogo ajude isso de alguma forma. Bruno, vamos aos últimos feedbacks aqui, temos não, mais dois. Rapidinho, pode só falar, complementar falar. Uma coisa do Cavaleiro Morto que ele postou em outros comentários. Ele pediu se a gente não poderia fazer uma resenha do jogo Masmorra dos Dados no futuro. Olha, podemos até incluí-lo como um dos nossos temas, talvez pode o próximo. Ser. E né? ele comentou rapidamente que ele ficou triste. Ele ficou triste pelo Pifrost não ter sido financiado. Ele falou isso num podcast que o Cursa participou, que foi aquele que vocês comentaram sobre os tipos de jogos que existem, né? As categorias. Uhum. Quanto a isso, o Cursa está preparando novidades aí, ele está vendo novas formas de financiamento, né? Que possam ajudar o financiamento do Bifrost. Inclusive, tem um jogo para ser imprimido que a gente comentou no programa e vai estar aí no link. E ele comentou também nesse episódio que ele gostou muito dessa explicação nossa, que ele conhecia pouco a respeito dessas diferentes categorias e que isso ajudou muito ele. Ah, bacana. Esse foi nossa tentativa, né, cara? tentar ajudar, né, as pessoas a entenderem. Como tem muita gente que vai chegando na Arca dos Magos, a gente recebe muito feedback. Apesar de você ter comentado que a nossa ideia não era realmente trazer pessoas novas pro Block Game, mas comentar com pessoas que já estavam lá. Mas muita gente, cara, chegou falando pra gente no Facebook, nos e-mails, falando: ah, eu acabei de chegar nos Jogos de Tabuleiro, acabei de chegar. Então a gente fez isso mesmo pra tentar ajudar as pessoas a entenderem um pouco das mecânicas. E que bom que te ajudou também, né, cara? Que bom que serviu pra alguém. Mais alguma coisa, Bruno? Não, era isso. E então nós temos mais dois feedbacks aqui. Eu vou ler um deles e você lê o outro. Um é do Alan Fernandes, ele fala assim: quando vocês voltam? Já voltamos, meu amigo. Ah, aqui. Surpresa! Pegadinha do Iso. Precisamos da dose semanal de risadas. Precisamos não, preciso. Da dose semanal de risadas sobre board games e tudo mais. Sou jogador de Pokémon TCG e vocês falam muito pouco sobre ele. Então. É verdade. Precisamos fazer um programa sobre ele também, cara. Sim, né? Precisamos falar mais sobre Pokémon, porque Card Games é um jogaço, cara. Acho muito maneiro. E sei que você gosta também, a gente tinha nossa. Qual era o nome? Nossa mesa, campeonato na empresa, né? De duas pessoas. Campeonato lá. Quanto a gente trabalhava junto. A Liga Pokémon da Multi. Isso aí. De duas pessoas, a gente fazia nossas disputas. Sei que você gosta muito, é um jogo muito legal. Vamos falar mais sobre ele. Vamos tomar um cuidado de falar mais sobre ele. Ela continue acompanhando o nosso podcast. Nos vemos você mais tarde. E tem um outro feedback aí, Bruno. O último feedback de hoje é do Márcio Celso. Ele diz: olá, gente, ouvi o podcast. Márcio Celso é quase um desejo, né, pra você. Como assim? Aí, meu amigo, Márcio Celso, hein? Putz, cara, essa foi muito ruim. Cara, agradecemos. Obrigado por desejar um sucesso aqui no Marco. Putz, grila, putz. Agora que eu entendi, cara. Márcio Celso. Não entendeu. Márcio Celso. Putz. Né? Caraca. Não. Então é o cara que aonde vai ele leva um sucesso junto com ele. Márcio Celso. É, ele vai falando para as pessoas: conhece aí, Márcio Celso, mano. Esse é o cara. Enfim, ele fala aqui: olá, gente. Ouvi o podcast e já sou um cliente do Passar Cito. Pode contar com minhas compras mensais aí. Tenho uma pergunta para vocês: como eu devo começar a jogar Marvel Battle Sims? Vitor Coelho. Embaralhando, tá. Cara, olha só. Uma das melhores formas de você começar a jogar o Marvel Battle Sims é, desculpa eu fazer esse jabá agora, mas, cara, eu não tenho como explicar melhor. Lá no Bazar dos Magos a gente vende o deck pronto, que é o deck que a Copag lança, que é o deck montado pra você jogar. Então você compra dois decks desse, né, um deck de cada facção, nessa invasão, nessa odisseia cósmica. Eu acho que é invasão cósmica. Invasão cósmica mesmo, né? Acredito. Nessa invasão cósmica, você tem o dos Guardiões da Galáxia e dos Caçadores Cósmicos. Você compra um de cada, cara. As regras são completíssimas, o manual é completo. Você vai dar uma lida lá, chama um amigo, cada um usa um deck e você joga um deck que tá pronto pra jogar. É só sentar na mesa e jogar. É fácil aprender. Existem grupos no Facebook sobre o jogo. Você vai entrar lá, você vai descobrir, vai conhecer pessoas. Pode perguntar pra gente se tiver alguma dúvida das regras do manual. Mas o manual é bastante explicativo, é bastante fácil de aprender. Então essa é a minha dica, cara. Se você quer começar a jogar o Marvel Battle Sims, começa pelos decks prontos. Compra dois decks prontos e começa a jogar por ali. Eu acho que é a melhor opção. Você tem alguma dica nesse sentido? Cara, eu sinceramente recomendo ele baixar as regras primeiro e dar uma lida pra ver se ele não conhecer nada de Battle Sims e tal. Porque eu não acho o Marvel Battle Sims um jogo simples de entender, sabe? Eu tive um pouco de dificuldade para aprender ele. Achei o manual um pouco chatinho por ter muita informação, assim, fiquei meio perdido inicialmente. Mas essa foi a minha experiência. Uhum. Aí eu acho que seria legal. Então, qual é a sua dica pra ele? A dica é, cara, se você não conhecer nada, primeiro passa o manual, dá uma lida nele, vê o que acha. A Copac, ela até tem um manual interativo que você vai clicando no site e ele vai mostrando as etapas do jogo. Ou procura até... É um multiplayer, né? Online. Isso aí. Ou até procura um gameplay no YouTube. Por enquanto a gente não tem nosso. É, pra você ver. E se você já tiver uma experiência mesmo, é essa dica do Vitor. Comprar dois decks iniciais, porque ele já vem balanceado pra ter um jogo pronto e coeso. E partir pra frente, entendeu? E no futuro você pode começar a tentar a montar o seu próprio deck e tal. Combinar cartas pra ver se elas funcionam no jogo. É isso. Verdade, você vai conhecer o jogo e vai aprender a montar seus próprios decks aí, a fazer coisas melhores. Bruno, Bruninho, acabou! Bruno, acabaram nossos comentários. Você tem mais algum comentário aí no ar? Não, não. Bom, então fica a minha última informação aqui. Esse feedback ficou grande, o Goblin vai reclamar, mas na verdade foi um feedback pra gente explicar que na verdade os próximos vão ser bem curtos, nós vamos selecionar um ou outro. Olha a desculpa dele. Nós vamos, desculpinha, nós vamos selecionar um ou outro feedback, de preferência esses que têm dúvidas, que fazem perguntas, que a gente pode responder e ajudar vocês. Então, se você tem alguma dúvida sobre o jogo, regras, comentários, dúvidas ou perguntas que queira nos fazer, é a maior chance da gente ler os seus comentários aqui no feedback, que a gente vai trazer mais informação, não só para você, mas para todo mundo que está ouvindo. Bruno, oi. Vamos fechar a nossa Arca dos Magos agora. Estamos preparados. Você tem algum comentário final, alguma última coisa que queira dizer? Tchau! Tchau, Bruno. Fica com Deus. Todo mundo, um abraço. A força esteja com você. Que a luz ilumine seu caminho. Que as sendas do destino sejam boas com o seu futuro. Que os dados rolem sempre 20. Que as portas do universo convirjam sobre a sua mente. Que o Vitor não seja prolixo. Amém. Como diz o Gabriel. Tchau. Tchau. She'll fall over backwards. You know that pleases me. She's my baby. She's my baby, don't you see? I can't call her sugar. Sugar never was so sweet.